iê, iê, iê, iê, iê. O jongo é bom de lascar no terreiro da dona Zinha. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Oh, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. O jongo é bom de lascar no terreiro da dona Zinha. Preto, véi, baixa na terra, faz coisas se admirar. Planta um pé de banana, na mesma hora ela dá. Do tronco solta o cacho. Se vê madurecer, preto velho tira banana e dá pra todo comer. Isso que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Isso que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. O chongo é bom de lascar no terreiro da dona Zinha. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê. O chongo é bom de lascar no terreiro da dona Zinha. Preto vem baixa na terra, faz coisas de admirar. Planta um pé de banana, na mesma hora ela dá. Pronto, solta o cacho. Se vê madurecer, preto velho tira a banana e dá pra todos comer. Isso que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Isso que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê. O jongo é bom de lascar no terreiro da dona Zinha. Pai, iê, iê, iê, iê, iê, iê. Vocês viram, malandro? Oiê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. Preto vem baixa na terra, faz coisas de admirar. Planta um pé de banana, na mesma hora ela dá. O tronco solta o cacho, se vê madurecer. Preto velho tira a banana e dá pra todos comer. Isto que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Isso que eu quero ver, pai de santo que saiba fazer. Oiê, iê, iê, iê, iê, iê. Oiê,